Se é pra tomar cachaça, vem com o The Fox. Gastou bola pra cá, era distraída, que eu voltei a beber de novo. Meu nome tá na boca do povo. Fala pra ela me ligar, se ela não voltar, eu vou beber de novo. Parei de beber. Foi com ela que eu aprendi o que é viver. Foi com ela que eu fui até a igreja. Foi por ela que eu larguei minha cerveja. É por ela que eu vim parar aqui nesse bar. É por ela que agora eu vou desabafar. Ô garçom, me diga o que vou fazer. Eu sem ela não paro mais de beber. Garçom, vou lá pra cá. Distraída que eu voltei a beber de novo. Eu vou me dar na boca do povo. Peça pra ela me ligar se ela não voltar. Gastou uma pra aquela distraída que eu voltei a beber de novo. Eu vou me dar na boca do povo. Peça pra ela me ligar se ela não voltar. Eu vou beber de novo. Que um dia eu parei de beber. Foi com ela que eu aprendi o que é viver. Foi com ela que eu fui até a igreja. Foi por ela que eu larguei minha cerveja. É por ela que eu vim parar aqui nesse bar. É por ela que agora eu vou desabafar. Ô garçom, me diga o que vou fazer. Eu sem ela não paro mais de beber. Gastou uma pra aquela distraída que eu voltei a beber de novo. Eu vou me dar na boca do povo.